Janeiro, né? Com a nova programação e botando o Domingão também. Então isso é muito bom. E rádios grandes, né? Rádios grandes, gigantes da comunicação do Brasil, estarão com o Domingão também. É verdade. Então bora sim, bora. Bora com mais música, bora, bora com sucesso. Agora, bebê. Vem simbora, Brasil. Cuide. Chegando mais sucesso. Brasil se liga de ponta a ponta. Na maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. Programa Domingão Musical. A apresentação Elton Lucas. Aí, agora Luiz Marcelo e Gabriel e... Então vem, daquele jeito. Mentirosa, se todo mundo descobre que você vai... Mas volta sempre que a lua sobe, você desce. Gostoso no colinho do teu estresse. Fala que eu não presto, mas tá me usando mesmo assim. Diz que eu virei passado, mas tu passa a língua em mim. Você não conta, né? Diz a verdade. Saudade do meu nome gostoso e safado. Diz a verdade que tem saudade de rebolar gostoso só pra mim. Diz a verdade que tem saudade do meu nome gostoso e safado. Diz a verdade que tem saudade de rebolar gostoso só pra mim. Marcelo e Gabriel, nosso parceiro. Igor. Oi. Fala que eu não presto, mas tá me usando mesmo assim. Diz que eu virei passado, mas tu passa a linha. diz a verdade e vem saudade. Do meu lado gostoso e safado. Diz a verdade e vem saudade. De rebolar gostoso só pra mim. Diz a verdade e tem saudade. Do meu lado gostoso e safado. Diz a verdade que tem saudade. De rebolar gostoso só pra mim. Marcelo, Gabriel, deixa baixinho, vai. Deixa baixinho. Vai no fundo, vai. Que é isso, hein? Oh! Vai tocar no paredão. É Luiz Marcelo e Gabriel. E aí, Elton Lucas, o locutor da galera. No meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul, la bela e beijo. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul, la bela e beijo. Bela e beijo. La bela e beijo era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle Beijo no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde do domingo azul, la Belle Beijo. Yeah. Ah, hey! Beijo era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle Beijo no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul, la Belle Beijo. Canta, meu povo, agora. Eu lembro. Thank you. la belle des jours. Ah, hey. Ah, hey. Ah, hey. Mais uma vez. Ah, hey. Ah, hey. Acompanhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, @EltonLucasOficial. Dica de saúde. Atenção você que está grávida. O fumo causa danos à placenta e diminui o peso do bebê, além de aumentar os casos de parto natimorto e abortos. Quem fuma aceita os riscos que o cigarro oferece. Porém, o bebê não tem escolha e não é responsável pelos danos que o cigarro irá lhe causar. O respeito ao filho começa ainda no útero da mãe. A maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. Programa, Domingão Musical. Apresentação, Elton Lucas. Programa Domingão Musical. Apresentação, Elton Lucas. Culpada, eu mereço adjetivo de culpada. Eu fui incompreensível, até chamei de drama os seus dramas. Desculpa o meu ciúme em excesso e as vergonhas que te fiz passar no meio do povo. Todas as vezes que te pisei com meu ego, o que doeu em você pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro. Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada, mensagem visualizada e gelei quando eu vi um digitando e recebi um. Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei, não é fácil carregar todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada, mensagem visualizada e gelei quando eu vi um digitando e recebi um. Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei, não é fácil carregar todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Domingão Musical. Ah, Brasil, já chegou a hora da gente ir embora também na hora extra. Ah, minha gente, realmente agora não tem mais tempo. Eu tenho que ir embora realmente, tá? Mas eu agradeço demais pelo carinho da sua audiência. Você que ficou comigo também nessa hora extra. As emissoras que ficaram conosco agora por mais essa hora. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia, né? Por que não dizer assim? Minha gente, uma ótima semana pra todo mundo. Um bom começo de semana. Que Jesus os abençoe. E que a gente consiga vencer os nossos medos, os nossos obstáculos. Eles podem ser difíceis, eles podem nos desafiar diariamente, mas nós somos fortes, nós somos poderosos e muitas vezes só a gente não percebe isso. Então, pare um pouco, pense, reflita, você pode, você é capaz, você consegue e você pode chegar aonde você quiser chegar, com muita persistência, tentando,

portões em alumínio, todos e coberturas em policarbonato, molduras em geral. Todos esses serviços com a qualidade e garantia que você conhece da Vidraçaria Soares. Aceitamos todos os cartões e Pix. Estamos chegando agora. No Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja, o programa do Madão. Alô, compadre, comadre, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos! Com você, Luiz Henrique Pelícia, o Caipirão. A sonoplastia do meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju. Juntos nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus, estamos chegando!